Completa a chegada à maré para 2000 pés, autorizado ILS, ajuste no 0 no 5, 4, 7 e 1 no 0. Autorizado, final de ILS, descer da via 4, 7, 1 no 0, Pantanal. Salvador Azul 4032, informação Zulu. O 4065 chama agora o Centro Recife no 3325, alterno 1288. 3325-188, muito obrigado, você dá uma boa gente de semana aí. Muito obrigado, comente. Obrigado. Salvador Azul 4032. 32, voa ITAP 50. 50 ITAP 32. Boa noite, Zé, foi na ponte Alagoinha. Boa noite, Zé. Franco Salvador, bom dia. Oxané 6327, 21 no centro da Zulu para Ilhéus, pronto, corta. 6327, Ilhéus, autorizado 240, copia? Afirmativo. Autorizado, Léo, 240, decolagem da 10 com curva direita na saída da El Leda, após direto, Léo. Frequência do controle 19935, transponder 5113, Cotege. 240, Léo, da 10 curva direita, da El Leda, depois direto, Léo, 1935 e 5113, o 6327. Correto, acionar 6327, sume condutando para o push e acionamento no 01. Chamaremos 6327. Zou, Pantanal, 47 no 0. Pantanal 4710, chama agora a torre 118-6. 118-6, boa. Fala, Salvador. Boa tarde, da 3155. 3155, boa tarde para Guarulhos, aguarde cópia autorizado, nós temos o 340. Ok, aguardando cópia. Seria saída prevista da Eldiné? É a saída da El. Tá bom, obrigado. Na rajada de vento. Afirmativo, tá visual 10, Pantanal 4710. Pantanal 4710, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 14 nós. Livre pouso 10, Pantanal 4710. Autorizado, nível 340, via Príncipe 50. Decola 10, curva direita na saída da El Leda, após Leda Bidev, Bravo Índia Delta Eco Vitor. Frequência do controle, 11935, transponder, 5127, corteja. Ok, autorizado, Guarulhos, São Paulo, 340, decola 10, curva direita. Opera 50. Da El Leda após Bidev, Bravo Índia Delta Eco Vitor. 1935-2 saída 5127 já transponde. Eu tenho 3155. 3155 correto, quando pronto, são em pushback acionamento, confirme o gate. Tá no 07, reportando as fotos pushback acionamento. Solo Salvador, gol no 649, boa tarde. 1649, boa tarde, aguarde qual Pelhéus. Guarda. O 649, Léus, autorizado, 240, decola 10 com curva direita na saída da El Leda, após Leda e Léus, controle 11935, transponde 5075, Cotege. Autorizado, Léus, 240, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda, após direto e Léus, controle 11935, transponde 5075, é o gol no 649. Correto, 649, informe o gate. Mota, se eu não me engano, parte 3. Gente, no parte 3, também quando pronto para o pushback e acionamento. Chamará. Olá, Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, voo local, confirme o pátio e destino, confirmando para sobrevoo. Pátio 4, sobrevoo do vai corredor 7, a falar da barra. Solo Chané 6327, pushback acionamento 21. 01 autorizado, Sumitax. Chamaremos 6327. Tango Índia Bravo autorizado, voo local, tô seguindo a 500 pés no corredor a cego para sobrevoo no farol da barra. Após decolar da pista 17, irá curvar à direita, frequência do controle 11935, transponder 0167, Cotege. QFS, corredor axé, curva direita, corredor axé até o farol da barra, 109.5, controle 01.67, eu transpondo em Índia Bravo. Correto, PLB? 4, boa edição. 04, Tango Índia Bravo, para o acionamento, Itax, Iracema Torre, em 1986. 1986, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, prossiga. 44 para acionamento, Itax. Tango Índia Bravo, livre acionamento, chame Itax. Pronto, Bravo. Antenal 4710, Solos 26, livre à direita, 1219, boa tarde. Salvador, boa tarde, Antenal 4710. Reporte estabilizado, 807. Chegada Golf, 1015, reportará estabilizado, boa noite, 807. 4710. Solo Xené 6327 para o táxi, POB 52, autonomia de 2,5, alternando Aracaju. Qual tem o POB? 52. Gente, o Xené, livre táxi, via Índia e Alfa, ponto espera, torre 1186. Índia Alfa e ponto espera, 186, obrigado. Táxi da Juliette, o Pantanal 4790. Gente, Pantanal 4710, observe o início do táxi do Xané. Após o mesmo, ingresso em Juliette para o 03. Autorizado, observou o Xané, ingresso Juliette para o 03. Pantanal 4710. O reporte para ingresso, pista no 7. Melhor é um signo para parar para o ingresso, Bravo. Torre o Xané 6327, ponto espera, pronto. Xané 6327, mantém o ponto espera. Manteremos, 6327. Azul 4032 na escuta da torre. Liga Brava, linha de parada, pronto. Aguarde, Tango Índia Bravo. Aguardando, Bravo. Três, dois, chama a torre 118, meia dúzia. 18, meia dúzia. Torre Azul 4032. Azul 4032, livre pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 1,69, forma rajada de vento, turbulência na final, pista úmida. Tente, 4032. 050, QNH 10 no 5. Via Malha 050 com 1015, o TAS 3192. Oceana 6327, ali mantém, piso no zero. Ali mantém, a 10, 6327. O 4032, solo 32, livra direito, 1219. Boa tarde. 219, obrigado, boa tarde. Oceana 6327, livre decolagem, pistão no 0, vento no 8, 0 graus, 13 nós. 7632. Tango Índia Brava, linda, cola pistão no 7, vento no 8, 0 graus, 13 nós. Tango Índia Brava. Dois táxis via Alfa, aborda antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, o azul 4038. Tango Índia Bravo, decolado 33, controle 1 no 935, bom voo. 935, dá retorno. Oceana 6327, decolado 33, controle 1 no 935, bom voo. 935, obrigado. Via Corredora Cheia Visual. Corredora Cheia Visual, Tango Índia Bravo. Controle Oceana 6327, boa tarde. Boa, sobe 240, saída... da Euleda, o 6327. 240 da Euleda, 6327. Toro S. Santanado, boa tarde. Controle, Toro S. Santanado. 5729 WebJet, autorizado descido até o 40, 040. 040 na Praia de Alagoas. Antes da Juliette, o azul 4032. Sente azul, 4032, ingressa a Juliette para o 08. Juliette para o 8, azul 4032. Tibete acionamento, gol 1649, remota pátio 3. Tá autorizado, 649, chame táxi. Chama na táxi, gol 649. Valeu, Oceano 6327. Prossiga. Uma pergunta, será que no nível 140 a gente seria autorizado a voar direto Ilhéus? 140 direto Coral. Ok, então solicitamos 140 voando direto Coral, 6327, obrigado. Em acionamento, gate 7. 07 autorizado, 3155, chame táxi. Portar atrás, 355. Família Bravo está na Travessa de Amaralina, vai retornar para Salvador. Sim, a gente reporta no farol de Itapu. Pode repetir, família Bravo. Mantenha 140, 6327. Mantenha 140, 6327. Só sua vigilância. 27. CLB? 176, bota. 176, táxi autorizado. Juliette Alfa, ponto espera, torre 1-86, então 3155. Juliette Alfa, ponto espera, 186, vamos lá. Para o táxi, gol no 649, temos 9393 a bordo, Aracaju, 2:28. Copiado 649, irá seguir o Airbus da TAM, faz o mesmo, Juliette Alfa, e no ponto espera 10, torre 1-86. segue o Airbus e Juliette Alfa, ponto espera 286, Golo 649. Estabilizado no ILS, o Gol no 807. No 807, chama a torre 118, decimal 612. 612, arteria. Confirmando que está autorizado, DLS 3192. Autorizado, DLS 2015, 3192. 2015, autorizado, DLS, pode estabilizar, então 3192. Ah, vai passar o externo agora, tem baixar travando. Boa noite, 07 Ciente. Pista úmida, rajada na final e turbulência. Tem livre pouso, vento no 80 graus ou no 2 nós. Pouso autorizado no 807. Zulu. Boa 31, desce até o nível 50. 50, 23. Controle, o time de Abraão está no trabalho de Estorvo. Controle, o time de Abraão. Chega, Bravo. Passou para o Itaçu, vai em direção ao Salvador. Para ingresso no circuito, chama a torre 118, meia dúzia, Bravo. Grato, boa tarde. Boa tarde, então 3192 passa a Duna, estabilizar a torre 118, meia dúzia. 186, boa. Boa, web 5729, 2000 pés, autorizado ILS, ajuste 615, 5729. 2015, cadê nós? Negativo, o senhor vai reportar na vertical do farol de Itapuã, informe que tem um Airbus final de 7 milhas. O senhor vai reportar no farol de Itapuã, aguardando instruções para prosseguir perna do vento pela direita. Vai aguardar lá, Itapuã. Torre Salvador, voa Santo 3192. Boa tarde, Santo 3192. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Informo rajada na final, pista molhada e turbulência. Ciente, Santo 3192, aguarda autorização de pouso. Zero sete, Salos 45, livre à direita, 1219, boa tarde. Boa tarde, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette.